Oi, Salvador, bom dia, gol 1755, final ILS X-ray. Gol 755, na aproximação, aguardando pista livre, altímetro 615. 615, aguardando pista livre, gol 1755. Piso 4234, decola 47, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, pronto. 55 tem livre pouso, pista no 0, vento 180 graus com 05 nós. Livre pouso, gol 955, confirma o vento? 180, 180 com 05. Sente, gol 955. Marco 5, solo é 50, à direita, solo 121, um, decimal 1, bom dia. Direita 211, gol 955. 19.8. Xanã 6225, bom dia, tá no, passou o externo, baixou o travão. Xanã 6225, liga pouso, pista no zero, vento 170 graus com 0,5 nós, o altímetro 10 no 5. 2 lado pouso na 10, comigo, 6265. Controle, instalador, Xanã 6392, transfere. Xanã 6392, chame em 198. 198. Salvador, Marinha 7071, na vertical de rotatória para ingresso no circuito. Leve ingresso, Marinha 7071, reporte na curva final da 17 para apoio girar a base para a esquerda, ingressando 90. Aqui, Marinha 7071, confirme. Prossegui, reporte na final da 10, tá livre prosseguir. O Marinha 7071, o altímetro 10 no 5, intenção expôs no pátio militar. O 71 tem intenção de pousar no pátio 6, pátio autoridade. Termo, prossiga, ingressando na final do 17, e reporte para girar base para 10, pista 10. Ingressando na final da 17, posterior girando base para 10. 25, solo 09, à direita, solo 121, decimal 1, bom dia. À direita, solo 121, bom dia. Estou em Salvador, Marinha 7071, na final da 17. Marinha 7071, tá visual com a pistão no zero? Ah, afirmativo, visual com no zero. Equilíbrio pouso, pistão no zero, vento no meio 0 graus com 0,5 nós. Marinha 7071, reporte solo controlado. O pátio de autoridades é o pátio mais próximo a cabeceiro no zero. 7071 me aportará na final, no solo controlado, ciente do pátio meia. Salvador Marinha 7071, no solo controlado, está em Rover. Tio Marinha 7071, solo Juno 3, está livre, prossegue à esquerda, ingressando no pátio de autoridades, ao estacionar em frequência, bom dia. Ingresso no pátio de autoridade, de frequência, 71, virado. Salvador, bom dia, voo 9800, da Juliette. Torre Salvador, bom dia, azul 403, nossa próxima ponte de espera da 10 não. A 039, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, só 039. Torre Salvador, está 3304, bom dia. Linha 3304, baixo aí travou, altímetro no 015. Baixo aí travado, está 3304. Repouso, pistão no 0, vento 190 graus, 190 com 05 nós, está 3304. Repouso, está 3304. Torre Salvador, SK-63, 9-2, aproximação, final, aproximação. 3-2, capitão, aproximação, Guarani, pista livre, altímetro no 0, no 5. Guarani, pista livre, 1-0, no 5, 3, 9-2. No 3304, solo aos 2-0, direita, 1-2-1, 1, solo, bom dia. Direita, 2-1, 1, bom dia, 3304. Travou, 6312? Negativo, pressão travada, 6312. Repouso, pista no 0, vento 160 graus, com 08 nós, voltímetro no 0, no 5. Negativo, atrasado, pista no 0, 6312. 9, ali mantém, cabeceiro no 0. Me mantém no 0, azul 403. Três, um, dois, solo 23 à direita, solo 21, decimal 1, bom dia. 21, bom dia, 3-1-2. Livre decolagem, pistão no zero, vento 190 graus com 05 nós. Livre decolagem, pistão no zero, azul 403 nós. Bom dia, 35384, ponte 0, dando 0, pronto. 35384, ali mantém, cabeceiro 1-0. E mantém, 5384. Decola 25, controle 1, 19, decimal 8, bom voo, bom dia. 98, obrigado, bom dia. Página 35384, pista no zero, vento no 9, 0 graus com 05 nós. Decolagem, 35384. Decola 227, controle 119, decimal 8, bom voo, bom dia. 198, obrigado, bom dia, bom trabalho. Realmente. o Mike Delta. Bom dia, Mike Eco Delta, está livre acionamento, reporte ao técnico. Salvador, Papai Romeu, Mike Eco Vitor. Diego Vitor, está em tensão na 17? Afirmativo, sou farol de Itapuã. Diluz o cruzamento da final do ano zero ao máximo, Mike Eco Vitor. Como o tráfego, uma TR da Trip, já próxima à duna. Agilizando, Mike Eco Vitor, informará final do cruzamento. Torre Salvador, muito bom dia, é o Trip 5207, final ILS X-Ray. 5207, na aproximação, aguardando pista livre, informo o helicóptero efetuou no cruzamento da final do 10. Quem aguarde, o mesmo vai efetuar um pouso pairado na cabeceira 17. Ciente, o 5207. Mike Eco Vitor, visual com a aeronave na final, no cruzamento da pista 10. Livrando o eixo de aproximação no zero, Mike Eco Vitor, base pela direita, está autorizado o pouso pairado na cabeceira 17, reporte solo controlado, o vento no 90 graus com meia dúzia nós, Mike Eco Vitor. Entrada a cabeceira, autorizado, Mike Eco Vitor. Já livrou o 35217, forma mesmo vai fazer um pouso pairado na cabeceira 17, não interfere mais na aproximação. Ele livre pouso, pistão no zero, vento no 90 graus com 08 nós, está baixado e travado? Afirma, baixou e travou 5217. Livre pouso. Bom dia, Gol no 887, no ponto de superada 10, está pronto. Pois o ATR na curtíssima, o Gol no 887, após o mesmo, ali mantém cabeceira 10. Pois o ATR após, ali mantém na 10, no 887. O Mike Eco Delta confirme? Sim, o senhor vai decolar isso? Deve na frequência 10935. Fazer um novo plano, Mike Eco Delta, para a gente entrar em contato com a sala S. Queria pegar a cópia com o solo 1211, por gentileza. Mike Eco Delta, solo 236, ali frequência, bom dia. Bom dia. Eu queria acionar, não compreendi. Trip 5217, no solo 37, 1211, no solo, bom dia. Salvador, Trip 5384. Trip 5384, confirme como recebe na frequência 1208. Alto, claro, senhor, 5/5. E agora modificar para a frequência 11935 para cheque. 11935, chamarei. 87, livre decolagem, pistão no zero, vento 180 graus com 05 nós. Livre decolagem iniciando 887. Como recebe na frequência 1935, o TIP 5384? O Mike é pro Delta. O senhor cotejou a autorização, o solo está aguardando em 211, por gentileza. Uno 887, decolou 39, controle 119, décima 8, bom voo e bom dia. 198, bom. O Delta já acionado, tem livre táxi, reporte para ingresso na 107. Papatango Lima, Quilo Bravo, como recebe controle? Papatango Lima, Quilo Bravo, como recebe controle? Pode esperar, dono zero, bom dia. Ô, Cono 093, Alim decola, Pitono 0, vento de 170 graus com a 629. Alim decola, Gol 903. Alim mantém em pista 97, Mike Eco Delta. Outra visão. 3732, muito bom dia, tem contato visão. Última aproximação, guarda autorização para pouso, para cheque, vento é de 160 graus, com 99, altímetro marca 1016. 16 aguardando a atualização da força. 9083 da Gol, decolou aos 44, controle 199 decimal 8. 198, obrigado. Minha posição é aguarda, vai que é cuidado. Cheque treino livre pouso na 10, 210 graus com 5 graus. Baixado travado, livre pouso na 10, 3732. Bom dia, Papatango, Lima, Quilo Bravo. Bom dia, Lima, Quilo Bravo. Continua a aproximação, reporte marcador externo, baixado, travado. Para você, porém tem intenção de, quando após o marcador externo, modificar e solicitar a base pela direita, para o reporte para modificação, Lima, Quilo Bravo. Ah.